jardim, e nas faces também tinha duas rosas de carmim. Cheguei, me disse-lhe: rosa, qual dessas rosas me das? As da face primorosa, ou essas que eu linda estás? Cheguei, me disse-lhe: rosa, qual dessas rosas me das? As da face primorosa, ou essas que eu linda estás? Depois ligeira, fugindo, de longe me respondeu: não dou-te as rosas das faces, nem as que tenho na mão. Daria se me estimasses as rosas do coração. Não dou-te as rosas das faces, nem as que tenho na mão. Daria se me estimasses as rosas do coração, as rosas do coração, as rosas do coração.